O Guardião do Destino. Cinco lições de Exu, sete encruzilhadas para quem precisa decidir. A vida é um emaranhado de escolhas, e para muitos, o peso da indecisão é uma sombra constante. Sentir-se paralisado diante de dois ou mais caminhos, temendo que um passo em falso comprometa todo o futuro, é uma das dores mais profundas da experiência humana. É precisamente nesse limiar, onde a dúvida se encontra com a necessidade de agir, que se manifesta a força de Exu, sete encruzilhadas. Longe de ser apenas o dono da esquina, no sentido físico e simplista, este Exu é um mestre que caminha sobre o luar das decisões. Ele não é uma entidade que impõe medo, mas um mentor de trajetórias ancestrais que compreende a ciência por trás de cada passo que damos. 1. Muito além da esquina. A sabedoria da jornada antiga. O nome Sete Encruzilhadas não é meramente um endereço espiritual, é um título que revela a profundidade de sua atuação. Enquanto o termo encruzilhada remete ao ponto de encontro, o número 7 indica a diversificação e a multiplicidade de alternativas. Ele é uma entidade que percorre diversos reinos e domina a arte de transitar entre diferentes realidades. Se o Sete Encruzilhadas caminha com você, saiba que existe um vínculo de muitas eras. Sua presença indica uma jornada antiga de trabalho espiritual, sugerindo que ele tem sido seu mentor ao longo de diversas encarnações. Ele não guarda apenas o local onde os caminhos se cruzam, ele guarda a própria história da sua alma, compreendendo as rotas que você já trilhou e as que ainda precisa descobrir. 2. O intercessor das grandes viradas de ciclo. Na prática do terreiro e da vida cotidiana, este Exu atua como o guardião dos momentos de ruptura. Ele é o especialista nas viradas de chave que redefinem quem somos. Sua força se faz presente em transições cruciais, como casamentos e separações, momentos de união ou de extrato que alteram a estrutura do destino, mudanças geográficas, o movimento de cidade ou estado que exige novos começos, decisões profissionais, escolhas que impactam a subsistência e o propósito de vida. Corte de vícios e padrões, a força necessária para romper correntes autodestrutivas. Laços kármicos, a intercessão para libertar o médium de amarras de outras vidas. Ele intercede manifestando sua força e seu axé para trazer sanidade e clareza para os pensamentos daquele que está exercendo seu livre-arbítrio. 3. O mestre da ação e reação, o educador do livre-arbítrio. Uma das facetas mais instigantes do Exu Sete Encruzilhadas é o seu rigoroso respeito à liberdade individual. Ele é um orientador de inteligência refinada e assertividade cirúrgica, mas jamais obriga ninguém a seguir seus conselhos. Diferente de uma visão paternalista, ele atua como um mestre que ensina através da realidade. Se o filho escolhe o caminho do erro, ele não o impede à força, ele permite que o indivíduo quebre a cara e sinta as consequências de seus atos. Seu papel não é tirar o filho do buraco que ele mesmo cavou, mas estar ali para que, através da colheita do que foi plantado, o médium alcance a maturidade espiritual. Ele nos ensina que somos livres para semear, mas escravos do que colhemos. 4. O rompimento da desordem e dos ciclos viciosos. Muitas vezes a aproximação deste Exu ocorre porque o médium ou o consulente apresenta uma profunda desordem espiritual. Ele é o especialista em lidar com aquele que se sente preso em um disco riscado, repetindo erros e mantendo vínculos nocivos, como relações abusivas, mesmo sabendo que eles são destrutivos. O Sete Encruzilhadas atua como o catalisador que quebra o feitiço da repetição. Ele traz o choque de realidade necessário para identificar padrões de outras vidas que ainda tentam governar o presente. Sua missão é limpar o campo de visão para que a pessoa enxergue as armadilhas que ela mesma preparou em sua caminhada. 5. A ciência da previsibilidade e do destino. Enquanto muitos buscam o Exu esperando o inesperado ou a sorte, o Sete Encruzilhadas ensina algo contraintuitivo, a previsibilidade. Ele educa seu cavalo a antecipar as consequências de cada decisão. Se ele escolheu você, é provável que você traga um histórico de confusão, indecisão ou fragilidade no campo das escolhas. Ele vem para sanar essa lacuna, ensinando a ciência dos resultados. Com ele, o médium aprende a agir com estratégia, clareza e assertividade, transformando o caos das incertezas em uma caminhada firme e previsível rumo ao crescimento. Um toque de clareza para a sua jornada. Se você se encontra em um momento de dúvida paralisante e sente que precisa da orientação desta força, existe um fundamento simples de conexão. Mesmo que você não seja filho desta entidade, pode buscar o auxílio dos sete encruzilhadas para iluminar seus pensamentos. A prática: firme uma vela bicolor, preta e vermelha, em um local apropriado, pedindo que o mestre das sete encruzilhadas traga clareza mental e o amparo necessário para que sua decisão seja baseada na sanidade e não no impulso. O Exu Sete Encruzilhadas nos lembra que a encruzilhada não é o fim, mas o início de todas as possibilidades. Olhe para a sua vida hoje e responda com sinceridade. Quais ciclos você está pronto para encerrar agora para que novos caminhos possam finalmente se abrir? Laroyê, Exu Sete Encruzilhadas. Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.